É. Fico quieto. Agregados, família. Família do rap. Quem escutar um dia, jamais esquece. Esquece não. A bola de neve já foi empurrada. Quanto mais a bola gira, aumenta o minha levada. Nordestino de sangue, alma, sou. Cê bota fica pra aqueles que não sabem o valor que o nordestino tem. E sempre vai ter, minha cultura incomoda. Eu sei disso, pode crer. Embolada na veia, hip hop consequência. Coco de Chico Antônio eu considero excelência. Inspiração nunca me faltou, nunca vai me faltar. De um lado rio protegido, do outro tem o mar. Sem esquecer de casa amarela, foi lá que eu cresci, devo tudo a ela. Meu lugar de origem, eu levo ele onde eu for. Não me perco, não me iludo, hoje eu sei quem eu sou. Nordestino orgulho, criado em periferia. Não me abechalho com a sociedade e sua hipocrisia. Mas a bola de neve continua a gira. Enquanto houver rima, ela não vai parar. Fazendo uma mistura de hip hop com embolada. E na batida do pandeiro eu vejo o cara nas calçadas. Fazendo a sua rima que não é pouco diferente. É verdadeira e nordestina, essa é nossa gente. Um povo sofrido, mas trabalhador. Que confia em Deus, o nosso Senhor. Sempre fazendo prece ou rezando Ave Maria. Pedindo ao Senhor para que não lhe falte o pão de cada dia. E que sempre tenha forças pra lutar. Se você faz cultura, a sociedade lhe vira as costas. Se você tá na rua, você não passa de um gosto. Já que não nos valoriza, vamos mostrar nosso valor. Tirar o preconceito que a sociedade criou. Pois é na periferia que está verdadeira cultura, capoeira, hip hop, teatro de rua. E assim seguimos em frente, usando nossa mente como arma letal. Porque a química da rima é o veneno fatal. Eles acham que o Nordeste é o atraso do Brasil. Onde foi que já se viu tamanha humilhação? Roubam do nosso bolso e nos deixam na sarjeta. Enquanto isso, a gente vai se virando pra não morrer com a seca. Se não tem água, não tem plantação. Sem plantação, vai faltar o pão. Enquanto a sua mesa está cheia de fartura, a gente vai se virando com farinha e rapadura. O energético natural que tem lá no sertão. E tem o chique-chique no lugar do pão. Ainda dizem que no Brasil existe ordem e progresso. Onde está esse progresso que não chega até aqui? Somos brava, a gente nordestina, não vamos desistir. Temos que dar-nos as mãos, porque vivemos num país onde reina a corrupção. Tome cuidado com apagão, abra do olho pra isso. Cuidado pra não tropeçar no caquito e cair. Porque a seca que antes era só lá no sertão, agora chega na favela e aumenta a podridão. Se tá faltando energia é porque a água acabou. Não pense que sou ignorante. Não, não, não, doutor. Doutor, de que se esforçou pra me negar a educação? Me desculpe pelo meu jeito, mas te vejo como ladrão. Rouba comida, moradia e do lazer não falo. Deixa as crianças abandonadas, ora, mas que safado. Eu não te dou licença para me governar. Quem te elegeu foi a Globo, plim plim canalha. Mas acontece o inesperado pra tua surpresa. A favela que era triste agora mostra beleza. Iluminados por um som que veio de outro país. Na Jamaica nasceu hip hop, criou raiz. Se espalhou pelo mundo e chegou no Brasil. Ganhou força e consciência, periferia sumiu. O mestre canta os problemas com rap no coração. DJ grafite e break fazem a expressão. E aquele preto pobre que antes era discriminado, agora tem voz ativa pra todos que estão do seu lado. Denunciando as broncas que acontecem no sistema. Dizendo ao povo, se liga, se toque, saia desse esquema. É preciso união pra bola de neve não parar. E paz no coração pra luta continuar. Bola de neve, bola de neve, bola de neve, bola de neve, bola de neve, bola de neve, bola de neve, bola de neve, bola de neve, bola de neve, bola de neve, bola de neve, bola de neve, bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de bola de